Salvador, muito bom dia, o Azul 2590, passando coral, você escuta. Azul 2590, controle Salvador, acendo a identificação, estou autorizado a chegar a bomba de 1, altímetro 1015, vou direto ao staff. Resposta inicial DC. Obrigado, direto ao staff, Azul 2590. Zero contato radar, 5 2 milhas, sudoeste de Salvador. Ok, já ouviu esse nome. Azul 2590, desça descida. Azul 2590, desça para nível 050. 050, Azul 2590. Azul 2590, está autorizado a final do procedimento ILS, a que está no 0, que separa 2 amperes, altimetro no 0, no 5, reporte visual com pista. Autorizado ILS X-Ray down no 0, Azul 2590, 2 amperes, informará estabilizado no mesmo, Azul 2590. Azul 2590, para informação, suas mensagens estão todas intercortadas. Autorizou o procedimento, autoriza direto Duna, Azul 2590 para o procedimento. Azul 2590 está autorizado direto do Duna, a resposta está pesada, informo que suas mensagens estão todas intercortadas. Como recebe agora? Agora, clareza. controle de Salvador, azul 2590. Estabilizado, já contato com o visual com a pista, azul 2590. Azul 2590, chama agora a torre 118, decimal 9. 095, obrigado, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, azul 2590, final estabilizado, 110, a sua escuta. Bom dia, azul 2590, visual com campo. Afirma. Então, a 79, pouso autorizado, pistão, na 0, azul 2590. Pouso autorizado, na 0, azul 2590. A Patango, esse aqui é o Zulu, bom dia. Controle de Salvador. Confirma a última mensagem. Tenente copiado, Patango, esse aqui é o Zulu, confirma o nível solicitado para regresso. Autorizado 050, nível de voo 050 para Patanguí, Kilo Zulu, Aguarde contato radar, confirme o POB. Autorizado 2 em pés, o Papatango, Whisky, Kilo, Zulu. Câmbio pronto para decolagem. Aciona a chamada pronta, encerra. Papatango, Kilo, Zulu, autorizado direto Duna para o procedimento LSXU e altímetro 1-0 no centro. Papatango, Whisky, Kilo, Zulu, contato radar, 2,5 milhas, sudoeste de Salvador, recebo no 1.800 pés, está autorizado o sinal do procedimento ILS, que foi fecha no zero, subo para 2 pés, reporte estabilizado. Confere, reportará estabilizado, Kilo, Zulu. Serra, prossiga. Acionado no parte 3, pronto para decolagem. Sobre o Serra, fique atento à aeronave Santa Cristina do Pátio. Autorizado a decolar com Pro Norte, ventou a centena com 1-2 metros. Ficará atento, autorizado a decolar com Pro Norte, Alfa Golfo Serra. decolado, mantém na central de destino, Oceano? Último ao controle, decolou 5-3, bom voo. Esperado, último ao controle, já falou, Oceano. Controle Salvador, bom dia, 138-96, informação mais, 4210, restrito 1950. 138-96, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada por MED 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 015. Desce via chegada por MED 1 no nível 050, 138-96. Controle Salvador, é o papapá, Alfa Golf Serra. Alfa, Alfa Golf Serra, controle Salvador, não tem condições lá, você pode tomar para pouso na Serra Índia, com Índia, altímetro no 015. Altímetro no 015, mantém condições visuais, limitado a 500 pés, reportará a Serra Índia com índio para pouso. Golf Serra. Torre Salvador, muito bom dia, o Azul 273, o posto era pronto. Bom dia, Azul 273, o Torres Alenhar e Matheus, pistão zero. Ali, Matheus, pistão zero, 273. Nono decolou 57, chame 199 decimal 8, bom voo. Controle, 198, obrigado e bom dia. Controle, Paulo Vazor, bom dia, Oxané, 63, Nono 1, passa 1800, na Tambo 1. Nono 3, Nono 1, contato radar na decolagem, pode ver saída Tambo 1, transição ótima, para nível de voo 360. Ótima para o 360-6319. Sinal é de si ao papapapá Alfa Golf Serra. Papapapá Alfa Golf Serra, frequência livre. Frequência livre Serra. Papatango, tá no curso, Whisky Zulu. Papatango, Whisky Zulu, chame torre. 118, peço mal. 95. 18,95, Whisky Zulu. Azul 783, decolou 59, chame 199.8, bom voo. Conforme instruções do Centro Recife, suba e mantenha nível de voo 240 devido a tráfego. Vai manter o nível 240 ao atingir, solicita manter pro 240 para essa formação. Tente, autorizado pro 240, chame 3-1, confirma apenas por quantas milhas? 60 milhas inicialmente. Teste. Pelo Zulu ainda na escuta? Espera, prof. Só eu consegui chargear a bolinha, só para fazer isso pelo Zulu? Bolinha, esquiz o Zulu, prossiga. Ah, condição visual, senhor, se é para cancelamento. Prosseguir para 197, o Esquilo Zulu começa pela direita e fica sua. Gente, o Esquilo Zulu, tem um helicóptero da Polícia Militar, o Guardião está decolando com proa direta do CAB. Então o senhor cruza o ponto médio da 1728 e faz base pela esquerda para evitar o tráfego. Mantém inicialmente o 9 pés. Sim, Matheus. Cruzando 1600 para a mil, vai cruzar o ponto médio da 197, ingressar na perna do vento e... na padrão para 17, tudo bem. Guardião 01, na minha escuta, pro direto do CAB, chama o visual com local de pouso. Na sua escuta, pro direto do CAB, chamará o local de pouso. Informo Seneca, o Esquilo Zulu da ADEI, tá proando a cabeceira 01 na minha pés. Certo, deu trato. Autorizado ingresso, reporte nele, pronto, pista na 7, Eco Zulu na Vega. Controle da 3296, reporta de sua esquerda, aproximadamente 10 milhas, proa 030. Autorizado de Zilton 3896, reporte alterno. Reportar a 3896. Guardião visual com local de pouso. Gente, guardião, chame para decolagem. Chamará para decolagem, 01. É pro Zulu November, tem condições de agilizar? Alvaro, Eco Zulu November, pistão na 7, vento uma centena com 8 nós. Vento da Zona 7, Zulu. Zulu, tem condições de fazer uma base curta? Sim, mas não. Maravilha, vento uma centena com 8 nós, autorizado, base, enchendo na final, Zulu. Zulu. Zero por 20 milhas devido a formações na saída. Não foi copiado, confirma? Manter a proa 300 devido a formações na saída, o azul 2783. Proa 300 está autorizada, azul 2783, confirma apenas por quantas milhas? 20 milhas na 300, azul 2783. O Zulu November, decolou 04. Quando possível, curve à esquerda e siga no perfil da mão na minha escuta. Afirmativo, eu curvo à esquerda, perfil da mão na sua escuta. Salvador, bom dia, Gol 2171, ponte para Dom Rosário. Gol 2171, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali, manter no zero, Gol 2171. Janela 311, chama agora o centro Recife, 125.1, caso negativo, 123.8. Recife 125.1, negativo 1238, 6311. Recebendo 123.8, bom voo. Ciente, 238. Agora segue com o controle 19-8, bom voo. 19-8, bom trabalho. November, decolado na sua escuta. Papatango, Eco Zulu November. Contato radar na decolagem, estou para o nível 100. Está presente, voo direto à posição Momo. Estimativa, acender até uma centena. Vai voar Momo, Eco Zulu November. 3896, já no localizador, a 6200 milhas de Tonato. TAM 3896, aguarda transferência para a torre. Aguarda. Autoriza a proa direto do destino, a 299 Eco Zulu November. Quase cruzamento com o tráfego nacional da 10, portanto, Eco Zulu November. Se tiver separação lateral, vai ser autorizado direto do destino. Estimativo, nessa escuta. Controle Salvador, o Azul 2783 solicita. Azul 2783, controle. Você voar a proa de Elefa? Autorizado, direto Elefa, Azul 2783. Ok, voa Elefa 2783, obrigado. Azul 2783, tem condições de voar direto Vitória da Conquista? Afirmo. Autorizado, direto Vitória da Conquista, Azul 2783. Ok, direto Vitória da Conquista 2783. Zona 71, decolou 08, chame 199, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, teu bom dia. Zona querida. Um abraço. Autorizado, direto Tango, Gol 2171. Tango 2171. Tango 38963, chama agora a torre 118 decimal, 95. Chama na torre, tá 38963, até já. Papa Tango, Eco 091, autorizado, direto destino, quando possível, chama a Toraposo. Ativar lá direto, um minuto. Copiado, 15, 15. Oi, Salvador, bom dia, está 3896. Bom dia, tá 3896, vem ter uma centena com 89, pouso autorizado, pista na zero. Livre pouso 10, tá 3896. Bom dia, Gol 094. Isso é informação a X Mike, mantendo a proa para evitar formações. Gol 1094, controle Salvador, aciona identificação. Dessa via chegada para o Med 1. Para o mesmo de voo 050, ajuste altímetro no 015. Tem uma X, dessa via chegada para o Med 1 5000, vai manter a proa para evitar formações. Inicialmente a proa 050 por 40 milhas. Copiado proa 050 por 40 milhas, o Gol 1094. Forma o tráfego agora, posição de 12 horas, 3, 7 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 160. Mantendo nível de voo 160, alfa tendo 72. Sim, 094, início do tráfego. Salvador, muito bom dia, o Azul 2719, informação mais. Azul 2719, controle Salvador, sem identificação de trazer chegada Bonfa para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 015. Identificou para o 060, 615. Controle Salvador, o Azul 27 solicita. Sim, por controle. O azul 2703 solicita o nível 180 como final, é possível? Azul 2783, tudo manter nível 180. 180, 273. Zero nove quatro, após desvio, pode voar Duna? 1094, após desvio, está autorizado voar São Duna. Para 4 mil, pés o ajuste no 095. Tiro ativo, após desvio, Duna 4 mil, no 095, 094. Prossiga, Verona. Decolado para a patroa do subúrbio. Gente, segue pro subúrbio agora? Afirmo, com L ponto do asfalto subúrbio. Gente, chame na frequência 1998, controle. 19.8, até retorno. Controle, Guardião 01. Guardião 01, prossiga pro controle. Decolado da paralela com o proador subúrbio para o asfalto subúrbio. Gente, Guardião 01, mantém sua percorrência visuais. Reporte no local, sobre voo. Vocês visuais, reportará no visual com o local de pouso. Passando o Eco Zulu 90, confirme se já voou visual na rota. Afirmativo, senhor. Gente, passando o Eco Zulu 90. Controle o Guardião visual com local de pouso. Guardião 01, tem frequência livre, reporte na graça. Confirma pro Guardião. Guardião 01, tem frequência livre. Livre. Pista 94, autorizado IADS X-Way da pista 10. Para 2000, fez o ajuste em Salvador, 0095, na posta estabilizada. Afirmativo, 2000 com 0095, na carreta estabilizada, 0094. Controle o azul 2719. Azul 2719, prossiga. Pode prosseguir em high speed, senhor? Azul 2719, número 2 na aproximação, reduza para 210 mais. 210. Azul 2783, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 1.135.3. 1.288.1.353, o Azul 2783. Azul 2719, desça para 4.000, pede seu ajuste no 095. 4.000 no 095. Azul 2719, desça para 2.000 pés, autorizado IADS X-Way da pista 10, ajuste no 015, segue tráfego número 1 na aproximação, passando a posição 1 a 2.000 pés, Bravo 738. A gente, mantendo a mínima, descendo para 2.000, seguindo como número 2, o Azul 2719, 1.095. 1.094, estabilizado... X-Ray da 10. 10094, 12, 118, decimal 95. 895, obrigado, bom dia. Sorri, bom dia, o 094 estabilizado, X-Ray da 1-0. Luna 094, continue a aproximação, informa Embraer, tá azul, ingressando para a decolagem, ajuste no 015. Irmão, guardando no 015 com 094. Salvador, bom dia, 3740, formação novembro. 3740, acione identificação desta via Bomed 1 para nível 050, ajuste em Salvador 0 no 5. 050, solicito